Não me preocupo mais se você vai me entender. Tanto fez, tanto faz, só queria te dizer. Tá certo, é só um detalhe, fale mais ao coração. Pois amar é o que vale, pouco importa ter razão. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto que faz doer no coração, é como o sol da solidão queimando. Não me pergunto mais porque eu gosto de você. A gente briga demais, mas não consigo te esquecer. Detalhes fazem dar certo se estou perto de você. E se amar é o que vale, cuida bem pra não perder. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto que faz doer no coração, é como o sol da solidão. Certo, é só um detalhe, se estou perto de você. E se amar é o que vale, cuida bem pra não perder. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto que faz doer no coração, é como o sol da solidão queimando. Se por acaso um dia você precisar de alguém pra alguma coisa, vem me procurar. Eu, outra pessoa, você não vai encontrar. Não vai encontrar um amor assim. Assim te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. É que eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto que faz doer no coração. O amor não tem explicação. O amor não tem explicação.